Ele é versátil. Sempre coisas maravilhosas. Ele é versátil. Sempre coisas maravilhosas. Esses dias trocando ideia com um parceiro, falando da mentalidade de alguns brasileiros. Esse assunto me mata, a famosa síndrome do vira-lata. Te falo isso porque é muito fácil ver alguém na internet ou na TV bem sucedido executando várias funções. Versatilidade. Quando é eu e você fazendo a mesma coisa, já fica tirado, taxado de louca, desesperada, acelerada, quer fazer tudo e não é focada. Versatilidade, pai e mãe, quer sobreviver. Algo tem que fazer, dependendo da situação ou condição. Oferta de trabalho, jamais dizer não. Versatilidade. Infelizmente existem pessoas orgulhosas que deixarão de viver coisas maravilhosas pelo fato de ter diploma ou formação. Olham para aquele cargo, dizem não. Porém existem pessoas que vêm pra somar, que não tem medo de se reinventar. A faxineira, empreendedora e boleira, o cantor, motorista, educador. Sinônimo de sobrevivência pra sociedade, dignidade, responsabilidade, sem se importar com a vaidade, encarando a realidade com visão. Não se importa se houver transformação. Versatilidade pra somar, só não podemos nos acomodar. Versatilidade. Versatilidade. Versatilidade.